Bem-vindo, você mulher, no seu canal. Sou mulher. Eu sou Kátia Larsen, estarei aqui com vocês compartilhando alguns mitos, meditações, histórias de grandes mulheres, além de muitas entrevistas que faremos. E no episódio de hoje, eu vou falar com vocês sobre a deusa guerreira da proteção e da força interior, o arquétipo de Durga, a deusa hindu. O alvorecer e o crepúsculo se tornaram suas sobrancelhas. O esplendor do vento dos deuses formaram seus ouvidos. E tudo mais que nasceu foi criado pelos deuses através da luz brilhante de cada um deles, formando a deusa auspiciosa. Em Mahabalipuram, no sul da Índia, tem uma pedra com relevo de Durga. Essa pedra é tão poderosa que ela é possível sentir o pulsar da energia da pedra. E ela representa o poder ativo do feminino. Durga é ambas uma guerreira amazônica, como também uma mãe protetora. E essa deusa é muito popular nos dias de hoje na Índia, principalmente nesse momento, nessa importância da liberação da mulher nessa cultura e pelo poder que ela evoca. Quando você evoca o arquétipo de Durga no seu mundo interno, você pode empoderar as suas mais altas aspirações e ela também poderá te guiar através dos seus maiores conflitos, dos conflitos ocultos e dos dramas da vida, trazendo cura. Ativar um arquétipo é como ativar um cristal em potencial que existe dentro de nós, mulheres. Durga está presente em potencial como uma energia possível de ser ativada antes mesmo de que nós possamos conhecê-la. Durga carrega em suas oito mãos uma lança, um machado, um arco, uma espada e o disco de Vishnu, como também carrega uma concha que representa o som criativo, a lótus que representa a fertilidade e o rosário que simboliza a oração. Todas as vezes que você tiver em problemas, vivendo uma situação que parece sem solução, ativar Durga, convocar Durga, invocar a presença ativa do arquétipo de Durga em sua vida, auxilia e traz para você uma grande magia. Você ativa em você a sua capacidade interna de remover montanhas, a capacidade feminina que existe em cada um de nós, para recuperar-se das forças das trevas, das sombras, inclusive as sombras criadas por nós mesmos ou pela nossa cultura, ou aquilo que trazemos no nosso inconsciente coletivo. O mito mais interessante de Durga, enquanto Durga encontra, é nesse que Durga encontra dois demônios, ou assuras, que também são chamados de Shumba e Nishumba. As forças, na luz da mitologia indiana, chamam-se devas e forças da sombra, e essas da sombra são chamadas de assuras. Os devas aparecem dentro e em forma de nós, dentro e fora de nós, em três formas diferentes. Na primeira, na presença da natureza, do elemental da natureza. Os elementais da natureza são representados, são esses devas, que são poderes, espíritos da natureza, como os poderes do vento, dos oceanos, da terra. São elementais que cuidam dos ventos, dos oceanos, da terra, do fogo, das águas. e são conhecidas como a qualidade de consciência ou qualidades internas que também temos em nós. São as qualidades do seu eu superior também como devas, como a generosidade, a humildade, a capacidade de ser paciente, o destemor, o vigor, a compaixão e a firmeza. Então, esses são os segundos tipos de devas, são as nossas virtudes internas. Como também esses devas são representados com aspectos da mente, como o poder do discernimento, é aquele poder que te ajuda a pesar o equilíbrio sutil da coisa, de todas as coisas. É a clareza para encontrar o curso certo das ações, como também a nossa capacidade de julgar as implicações éticas que atuam na nossa vida e em situações diversas da nossa vida. Existem também outros devas, que são os devas que cuidam do Dharma, ou a lei que cria e mantém o equilíbrio do cosmos. Já os asuras são os ladrões, os tiranos, que têm todos os poderes mágicos como os devas, têm um corpo sutil como os devas, mas têm com características diferentes. Os asuras, eles são obcecados por acumulação, por conquistas, eles são o exemplo também do ego inflado. Então, podemos ver os asuras nos ditadores, nos corruptos, nos terroristas, nos manipuladores financeiros, lobistas, mas também dentro de nós, como sombras poderosas que ficam ocultas à nossa consciência, como a arrogância, a ambição, a ausência de amor e o egoísmo. Tanto os devas como os asuras sabem os mantras para convocar as deidades de Brahma, Vishnu e Shiva, que são as três deidades hindus, de criação, destruição e o absoluto, que é Brahma. E a sustentação. Então, o criador e destruidor Shiva, Vishnu com o poder de sustentação e Brahma com o poder criador. A fonte divina de criação. Voltando a falar, então, desses demônios no mito de Durga, Shumba e Nishumba, segundo a história, reuniram um exército de combatentes com superpoderes mágicos. E antes de empreenderem sua campanha mundial, eles iniciaram um longo curso de austeridades e yogas, práticas destinadas a impulsionar o Deus Criador. Brahma, então, deveria recompensar os esforços pela lei do karma, dando-lhes uma bênção por terem feito todo esse esforço em prol de Brahma. Então, esses irmãos pedem a Brahma que sejam invencíveis nas batalhas. Brahma, vendo que as práticas dos irmãos começam a afetar o clima do mundo, concede a eles que nenhum homem ou Deus poderia vencê-los, porém não incluiu nessas bênçãos que uma mulher ou uma deusa não poderia vencê-los. Brahma, com isso, torna os irmãos Shubha e Nishubha invencíveis no mundo inferior e no mundo superior. E eles expulsaram os devas, e agora o céu de Indra estava preenchido com palácios e prazeres nos jardins de Shumba e Nishumba. Eles haviam conquistado tudo, desde joias, mulheres lindas, arte e prazer. Prazeres como os dos aristocratas. Os irmãos estudaram as artes da astrologia, do Tantra, capturaram professores espirituais e ganharam o conhecimento desses em suas práticas meditativas. Um dia, um velho sábio foi visitar Indra e contou-lhe que nenhum homem poderia vencê-los, mas que nada havia sido dito sobre as deusas. Então, esse velho sábio sugeriu a Indra que fosse invocar a presença de Durga, A Amarra deve, a suprema deusa, implorar a ela que viesse salvar o mundo. Assim Indra e outros deuses viajaram até a montanha Vindhya, onde Mahadevi residia. Não era uma viagem fácil. Para encontrar, eles precisaram usar de muita intuição e imaginação. Invocar esse arquétipo e essa deusa brilhante, aquela que vive dentro de todas as formas de poder. Então Indra invocou: eu louvo você, eu louvo você. Porque esse poder é oculto, o poder de Durga, e é necessário pedir ajuda, como todos os poderes ocultos que existem na natureza e no absoluto, no divino que há em nós e fora de nós. A graça de Deus ou da deusa ou do arquétipo que existe em nós é preciso ser ativado, é preciso ser invocado, porque é uma via de mão dupla. E existe um movimento sutil, descendente vindo de cima, que só pode ser recebido se for feito um pedido. Ou melhor, qualquer graça que venha dos céus, é preciso se abrir e desejar que essa graça venha na sua vida com fé, com devoção. Devoção com meditação, com oração. Só assim poderemos receber a graça divina. A força de Shakti tem o anseio de evoluir a nossa consciência, nos ajudar a criar a nossa natureza feminina e masculina sagrada. Durga é uma Shakti, ou é essa energia divina. Para acessar o poder transformador de Shakti, é preciso invocá-la, implorar que essa deusa sagrada nos auxilie. Pedindo ajuda da deusa, ela vem ao nosso socorro. Mas ela não irá interferir se não for chamada. Então Durga aparece no ar com sua doçura, ferocidade, brilhando no escuro com a pele negra azulada, seus cabelos pretos lustrosos, seu robe de cores mistas, revelando a beleza dos seus seios e as curvas de sua cintura, com um perfume erótico que a cerca e uma aura intocável, que mantém todos os deuses aos seus pés. Ela anda, seu transporte é um leão. Então Indra é perguntado: o que traz você aqui, Indra? Pergunta Mahadurga, como se já não soubesse que os Asuras estivessem arruinando o mundo. Oh, Má, diz Indra, nosso mundo está em ruínas e nenhum deus masculino pode nos salvar. Então, você veio até a mim para pedir ajuda? Está certo, eu irei intervir para restaurar o equilíbrio do mundo. Encantada como era ela, a deusa, com uma única palavra, já estava linda nos céus, vinda montada em seu leão no local de batalha. Sentada em seu leão, sua saia de seda arrastando na grama, flores caindo dos seus dedos e nuvens formando e se dissolvendo em seus cabelos, seu corpo emanando raios de sensualidade e de bênção. E seus olhos, bem, ninguém nunca olhou para ela sem cair apaixonados por ela. Ela é a beleza personificada, vestida na sua forma da sexualidade, encantada pela sua beleza, sua postura graciosa. E pelo poder. A sua beleza personificada, Os guardas do palácio rapidamente avistaram os demônios, reis da presença dela, nos jardins de Shumba e Nishuba. E elas, apreciando-as pelas janelas, perceberam que nunca haviam visto tanta beleza junta numa única mulher. Os irmãos Shumba e Nishumba imediatamente se apaixonaram por essa mulher. Entenderam que com certeza era uma noiva celestial, vindo de presente de algum deva como um tributo, e é claro, eles concordaram e a desejaram imediatamente. O mordomo do palácio, então, dirigiu a palavra a Durga, perguntando-a: desde que a senhora está nos jardins de Nossa Majestade, nós precisamos saber o que deseja e se teria interesse em algum dos nossos reis. Pois, por sorte, um deles já viu a sua beleza. E se teria interesse, e queriam saber se você teria, se a senhora Majestade teria interesse em algum dos nossos reis. Pois um deles já viu a sua beleza e convidou-a para se juntar à legião de esposas. E ela só pensou: que audácia! Então a deusa olhou recatadamente para o chão e disse: eu realmente tenho ouvido falar bastante sobre a vossa senhoria e os reis desse palácio, porém tenho uma condição para me casar. Sou filha de uma raça de guerreiros e preciso me casar em igualdade de condições. Na minha adolescência, eu tomei um voto que só me casaria com um homem forte o suficiente para me derrotar numa batalha. Você sabe como são as garotas, cheias de fantasias e ideias românticas, mas um voto é um voto. E se seus mestres realmente me querem como esposa, terão que lutar contra mim. Madame, isso é um suicídio, diz o mordomo. Ninguém nunca derrotou nossos mestres. Quebraria meu coração em ver uma noiva tão delicada morrer. De qualquer modo, essa é a minha condição. Durga lançou um olhar ao mordomo, que se sentiu ou sentiu luxúria em todo o seu corpo. Mas se seus mestres estão com medo de batalhar comigo, eu me sentirei feliz em enfrentar o exército deles. Bem, então eu vou mandar sua mensagem para os meus mestres. E assim os reis demônios ficaram muito intrigados, afinal a moça tinha espírito. E eles então concordaram com sua condição. Apesar de terem tentado de tudo para convencê-la de desistir, mas nada fazia mudar de ideia. Finalmente, Shuma ficou impaciente. Então mandou seu exército acabar com ela. O capitão marchou em direção a ela com um pequeno pelotão. E a deusa perguntou ao capitão o que ele estava fazendo lá, já que ela havia desafiado o mestre deles. Madame, eles não lutam com mulheres. Estamos aqui em nome deles. Está certo, assim seja. E uma espada apareceu em suas mãos, que apontou na direção deles, o mais veloz que rápida. O capitão e seus homens dissolveram no chão como poças de matéria desarticulada. Nesse ponto, a sabedoria devia sugerir ao rei demônio que percebesse o que havia lá não era bem o que eles imaginavam, mas o ego, especialmente em estado inflável, não é necessariamente sábio. Sabemos disso. Com isso, os demônios enviaram um largo exército. E a deusa, com o mesmo sorriso lânguido em sua face, abriu a boca do seu leão. E os soldados foram dragados pelo leão. Agora os demônios compreenderam com quem estavam lidando. Eles lembraram que deviam morrer ou matá-la. Então enviaram para o campo de batalha um mágico hóspede sob o comando dos generais Xanda e Munda. Estes espalharam demônios ferozes por todos os cantos do palácio, todos convergindo na direção da esbelta do jardim. Eram demônios ferozes, com dentes de leão e unhas de leão e cabeça de búfalo, criaturas de carne e osso, com a ilusão de ótica de terem muitos braços para atacarem a deusa. Nesse momento, a terrível Kali, deusa hindu, surge do terceiro olho de Durga, usando um colar de crânios, rosnando para ela. Para eles. Ela se jogou em cima da armada, Kali se jogou em cima da armada. As cabeças cortadas dos generais, ela oferecia Durga. Mas a batalha não havia terminado. Agora a armada do general Raktabija, o qual o nome significava gotas de sangue, se derramava, e cada gota de sangue derramada dos soldados de Raktabija tinha o poder de transformar o sangue em um clone dos guerreiros. Ferir os guerreiros era dar vida a novos guerreiros, cada um com seu poder mágico. Raktabija representa as diferentes faces da mente egoísta, que surge a cada momento que você vence uma das faces, sempre com um novo disfarce. De repente, Durga soltou um rugido que sacudiu a terra e o céu, e do seu corpo surgiram hóspedes lindas, deusas com formas luminosas, as deusas que possuem todos os shaktis, os deuses propriamente ditos. Elas surgiram num veículo celestial que carregava um olhar inocente, que detinham o poder da morte. Então, Indrani, a Shakti associada a Indra, veio num elefante que atropelou os demônios com os pés. Sarasvati, com seu cisne celestial, espirrou água de uma vasilha dos monges. Cada gota que caía em cima dos soldados, cada um desses soldados dissolviam-se. Vaishnavi, Lakshmi, a linda Shakti de Vishnu, carregava o instrumento de Vishnu que girava e, da forma, fatiava os demônios com extraordinário efeito da morte. Finalmente, dentro do corpo de Durga, voaram as mais terríveis deusas, Tara, Shinamasta, Baivari, e junto com elas, Kali. Com sua língua, lambia o sangue dos soldados, e com isso eles não podiam mais renascer. Em pouco tempo, toda a armada tinha se extinto. Agora Shumba e Nishumba não tinham mais escolhas. Eles teriam que lutar contra Durga. Mas eles agora sabiam quem era ela. Mesmo assim, seus egos ainda inflados, se dirigiam em direção à batalha com orgulho e força. Nishumba foi o primeiro a morrer. Shumba, rugindo tão alto quanto o tamanho do palácio, foi ao encontro dela gritando: "Você desafiou minha armada, dizendo que iria lutar sozinha. Sua voz terá tão Era tão forte e alta, que a montanha sacudiu. Vejo que tem ajudantes, seu desafio está perdido." "De forma alguma", rugiu ela, vibrando o céu com força. "Essas deusas são parte de mim. Eu sozinha existo no mundo. Ó perverso, eis que meus poderes voltam a entrar em mim." Com isso, as outras deusas se fundiram e voltaram para o corpo de Durga, brilhando com uma luz quase ofuscante em Durga. Quando eu mostrei meu ser, em muitas formas, era apenas a expressão do meu extraordinário poder. Agora eu retiro todas elas e estou aqui, apenas eu. Então ela chamou o guerreiro, abençoando ele, que você seja resoluto em combate. A forma da deusa de oito braços inchou até encher o céu, e girando com uma das suas mãos e a espada, com o bastão, com os machados, discos e lanças, ela voa pelos ares, dançando entre os reis e os demônios, subindo com eles para o céu e afundando-os sobre a terra, até que finalmente ele se deitou no chão ferido e sangrando, e reconheceu a beleza e a majestade e a majestade de Durga. Má, disse Shumba, com o último suspiro antes da morte e com um sorriso em sua face, preenchido de êxtase pela deusa. Nesse instante, os demônios Shumba e Nishumba se dissolveram no corpo de Durga, morrendo em mistério. Quando o ego se dissolve, mesmo a mais demoníaca alma volta para casa, dentro do coração da mãe. A história de Durga é sobre a transformação do ego. É o poder e mestria que o ego quer. Mas Shakti tem uma agenda diferente. Ela quer nos mover para fora do nosso egocentrismo, para reconhecermos a nossa não diferença entre cada um de nós e o cosmos. O ego irá lutar até a morte, e os demônios aqui personificam o mais primitivo, a mais primitiva e intransigência força do ego. Então, o ego, o mito fala da batalha da essência contra as forças do ego. Então, Durga representa a transformação do ego. O ego que quer controlar as circunstâncias, e o ego irá resistir e se render para os poderes divinos. Abrir mão da agenda, abrir mão do controle e de todos os sentidos. Nos mover para fora da nossa consciência egocêntrica. Precisamos, então, reverenciar e nos abrir para o poder da graça divina, sem a ideia da submissão autoritária. Nos abrir para a espada da sabedoria de Sofia. Durga, no nosso mundo interno, é a energia espiritual de crescimento que não pode parar. Durga surge para dizer que você Ela te pode. Inspira no seu caminho. Ela te guia numa nova direção. Podemos imaginar nosso corpo como Durga, com oito braços e cada braço segurando uma força ou um poder especial. Meditando com Durga. Torne-se consciente de Durga Shakti, como uma luz cintilante ao seu redor. Você poderá vê-la sentada em cima de um leão e às vezes em cima de um tigre. Qual desses animais for melhor para você? Durga tem um cabelo preto em cima dos ombros e ela usa uma coroa dourada, um disco e uma espada, um tridente, mas também carrega uma flor de lótus. E agora ela está observando você. Seus olhos são negros e profundos. Ofereça saudações a ela e pergunte a ela qual o maior obstáculo que eu preciso enfrentar agora. O que eu preciso deixar ir da minha vida agora? E o que eu preciso prestar mais atenção? Agora feche os olhos e coloque sua consciência no seu coração e faça essas perguntas para o seu coração. E então escreva. Se necessário for, pode pausar o áudio e assim continuar. Quando você tiver escrito aquilo que está no seu coração, cante para a Durga. Durgaye Namaha. Om Durgaye Namaha. Namaha. Agora, em contato com seu coração e com a sua voz interior, perceba a presença de Durga, a mensagem de Durga, o que o arquétipo de Durga traz para você. Gratidão.